Cheiro 14, capítulo 43. Os meses da gravidez passaram céleres para mim, apesar das preocupações, e muito lentos para Lila. Tivemos de constatar, muitas vezes, que o nosso sentimento de espera era totalmente diferente. Eu dizia frases do género: "Já estou no quarto mês." Ela, frases como: "Estou só no quarto mês." É certo que as cores de Lila melhoraram, as suas feições suavizaram-se. Mas os nossos organismos, embora sujeitos ao mesmo processo de reprodução da vida, continuaram a reagir às suas fases de forma diferente. O meu com uma diligente colaboração, o dela com apática resignação. E até as pessoas com quem nos dávamos acabavam por se mostrar surpreendidas com a maneira como o meu tempo corria. E o dela manquejava. Lembro-me de que um domingo andávamos a passear por Toledo com as meninas e encontramos Gigliola. Aquele encontro foi importante, perturbou-me muito e provou-me que Lila, de facto, tinha alguma coisa a ver com os comportamentos loucos de Michele Solara. Gigliola apresentava-se com uma maquilhagem muito carregada, mas desleixada na roupa, toda despenteada. Exibia uns seios e umas ancas descomunais, nádegas cada vez mais amplas. Pareceu feliz por nos encontrar e nunca mais nos largou. Fez uma grande festa à Dedê e à Elsa, arrastou-nos para o Gambrinos, pediu tudo o que lhe apeteceu e comeu os diversos pratos, avidamente, desde a salada à sobremesa. Depressa se esqueceu das minhas filhas e elas, aliás, também. Quando ela começou a contar-nos, em pormenor e numa voz muito alta, todas as desconsiderações que Michele lhe fizera, elas aborreceram-se e dedicaram-se a explorar com curiosidade o restaurante. Gigliola não era capaz de aceitar a forma como fora tratada. "É uma besta", disse. Ele chegara a dizer-lhe: "Não te limites a ameaçar, mata-te mesmo, atira-te da varanda, morre." Outras vezes julgava que emendava tudo como se ela não tivesse sensibilidade, enfiando-lhe no peito e no bolso centenas de milhares de liras. Estava furiosa, desesperada. Contou, dirigindo-se só a mim, que estivera longe tanto tempo e não estava ao corrente, que o marido a pusera fora da casa de Posilipo ao pontapé e ao murro, que a mandara viver de novo para o bairro, em duas divisões escuras, com os filhos. Mas no momento em que começou a desejar a Michele as doenças mais terríveis que lhe vinham à cabeça e uma morte o mais horrível possível, mudou de interlocutora e virou-se apenas para Lila. Espantou-me muito. Falou como se ela pudesse ajudá-la a tornar as maldições eficazes. Considerava-a sua aliada. "Fizeste bem", animou-se, "em fazer-te pagar a peso de ouro pelo teu trabalho e depois dar-lhe com os pés. Aliás, se lhe fanaste dinheiro, fizeste ainda melhor, abençoada, que sabes como ele deve ser tratado. Continua a chupá-lo." Berrou. "Aquilo que ele não é capaz de suportar é o teu desprezo. Não consegue aceitar que quanto menos o vês, melhor estás. Valente, valente, valente. Deves fazer com que ele fique para sempre louco. Com que ele morra danado." Nesse instante, soltou um suspiro de fingido alívio. Recordou-se das nossas barrigas prenhes. Quis tocar-lhes. Pousou-me a mão sapuda, quase no pubis. Perguntou-me em que mês estava. Assim que lhe disse quarto, exclamou: "Nem menos, já estás no quarto." Mas acerca de Lila, disse, inesperadamente reservada: "Há mulheres que nunca mais dão à luz. Querem ter o filho dentro delas, para sempre. Tu és uma delas." Foi inútil recordar-lhe que estávamos no mesmo mês, que ambas chegaríamos ao fim do tempo em janeiro do ano seguinte. Abanou a cabeça, disse a Lila: "Vê tu que eu estava convencida de que já tinhas tido a criança." E acrescentou num tom de mágoa incoerente: "Quanto mais o Michele te vir com essa barriga, mais sofre. Por isso, faz com que ela dure bastante. Tu sabes como é que se faz. Põe-lhe adiante dos olhos. Faz com que ele rebente. A seguir disse que tinha coisas muito urgentes para fazer. Mas, entretanto, repetiu duas ou três vezes que tínhamos de nos encontrar com mais frequência. Vamos reconstituir o grupo de quando éramos raparigas. Ah, que bom que era. Estávamos nas tintas para todos os imbecis. Só pensávamos em nós. Não fez sequer um gesto de despedida às meninas, que já estavam a brincar lá fora, e afastou-se. Depois de ter dito a rir algumas palavras obscenas ao criado de mesa. É uma palerma, disse Lila, amuada. O que é que a minha barriga tem de errado? Nada. E eu? Nada, não te preocupes. Capítulo 44. Era verdade, Lila não tinha nada. Isto é, nada de novo. Continuava a ser a mesma criatura inquieta, com um poder de atração irresistível. E esse poder tornava-a especial. Qualquer ação sua, para o bem ou para o mal, como estava a reagir à gravidez, o que fizera a Miquela e como o deitara abaixo, a forma como se estava a impor no bairro, continuava a parecer-nos mais densa do que as nossas. E era por esse motivo que o tempo dela parecia demorado. Via cada vez mais vezes, principalmente porque a doença da minha mãe me fez regressar ao bairro, mas com um equilíbrio novo, talvez por causa da minha imagem pública, ou devido a todos os problemas pessoais que tinha, agora sentia-me mais madura do que Lila e cada vez me convencia mais de que podia acolhê-la de novo na minha vida, reconhecendo o seu fascínio, sem sofrer com isso. Naqueles meses andei a correr de um lado para o outro num grande afã, mas os dias voavam paradoxalmente, sentia-me leve. Mesmo quando atravessava a cidade para levar a minha mãe aos médicos do hospital. Quando não sabia o que fazer às meninas, pedia a Carmen. Por vezes até recorria a Alfonso, que me ligara várias vezes a dizer que contasse com ele. Mas, naturalmente, a pessoa que me inspirava mais confiança e, sobretudo, com quem Dedé e Elsa ficavam de melhor vontade, era Lila, que, no entanto, se encontrava sempre sobrecarregada de trabalho e cansada da gravidez. As diferenças entre a minha barriga e a dela iam aumentando. A minha era grande e larga, parecia crescer mais para os lados do que para a frente. Ela tinha uma barriga pequena, apertada dentro dos quadris estreitos, saliente como uma bola, que estava quase a cair-lhe da bacia. Nino, assim que eu lhe dera conhecimento do meu estado, acompanhara-me imediatamente a uma ginecologista, que era casada com um colega seu. E como gostei da médica, grande especialista, muito prestável, muito diferente no trato e talvez também na competência dos médicos austeros de Florença, falei dela à Lila com entusiasmo, incitando-a a vir comigo ao menos uma vez para experimentar. Passámos a ir juntas às consultas. Combinámos ser recebidas ao mesmo tempo. Quando era a minha vez de ser vista, ela ficava a um canto, em silêncio. E eu, quando chegava à vez dela, segurava-lhe na mão, porque os médicos continuavam a enervá-la. Mas o momento perfeito era o da sala de espera. Durante alguns momentos, punha entre parênteses o calvário da minha mãe. E voltávamos a ser miúdas. Dava-nos muito gozo sentarmos-nos ao lado uma da outra. Eu loira, ela morena. Eu calma, ela nervosa. Eu simpática, ela pérfida. Nós duas, opostas e em harmonia. Nós duas distantes das outras mulheres grávidas que observávamos com ironia. Era uma hora rara de alegria. Uma vez pensando nos seres minúsculos que estavam a deformar-se dentro do nosso corpo, veio-me à cabeça quando, sentadas ao lado uma da outra no pátio, como agora na sala de espera, brincávamos a fazer de mães das nossas bonecas. A minha chamava-se Tina, a dela Nu. Ela a tirar a Tina para as trevas da cave e eu, por despeito, fizera o mesmo a Nu. Lembras-te? Perguntei-lhe. Ela pareceu perplexa. Fez o sorrisinho insosso de quem faz um esforço para puxar pela memória. Depois, quando lhe disse ao ouvido, divertida, com que medo e com que coragem, tínhamos subido até à porta do terrível Dom Aquile Carracci, o pai do seu futuro marido, atribuindo-lhe o furto das nossas bonecas, começou a divertir-se. Ríamos como duas parvas, perturbando os ventres habitados das outras pacientes, com mais compostura do que nós. Só paramos quando a enfermeira nos chamou. Cerulo e Greco. Ambas tínhamos dado os nossos apelidos de solteiras. Era um mulherão bem disposto. Não deixava de dizer a Lila todas as vezes, tocando-lhe na barriga. Aqui dentro está um rapazinho. E a mim, aqui está uma menina. Depois seguia à nossa frente e eu sussurrava a Lila. Já tenho duas raparigas. Se realmente tiveres um rapaz, dás-mo. E ela respondia, sim, fazemos a troca. Qual é o problema? A médica achou-nos sempre em boa forma. Ótimas análises. Tudo ia de vento em popa. Por sinal, mais do que a tudo, estava atenta ao nosso peso. E Lila mantinha-se magra como sempre. Ao passo que eu tinha tendência para engordar. Em todas as consultas achou que ela estava melhor do que eu. Enfim, embora tivéssemos as duas tantas preocupações, naquelas ocasiões sentimos-nos quase sempre felizes por termos reencontrado o caminho do afeto aos 36 anos, muito distantes em tudo e, no entanto, próximas. Mas quando eu voltava para a Via Tasso, e ela regressava ao bairro, a distância que punhamos entre nós fazia-me saltar à vista outras distâncias. O nosso novo entendimento era, sem dúvida, verdadeiro. Gostávamos de estar juntas. Aligeirava a vida. Mas havia um facto inequívoco. Eu contava-lhe quase tudo de mim. Ela pouco ou nada. Enquanto, pela minha parte, não era capaz de não lhe contar a respeito da minha mãe, ou de um artigo que andava a escrever, ou dos problemas com Dedé e Elsa, ou mesmo da minha situação de amante-mulher, bastava não especificar amante-mulher de quem. O nome de Nino era bom que o pronunciasse pouco. Quanto ao resto, podia abrir-me sem rodeios. Ela, quando falava de si, dos pais, dos irmãos, de Rino, da ansiedade que Gennaro lhe causava, dos nossos amigos e conhecidos, de Enzo, de Michele e de Marcelo Solara, do bairro inteiro, era vaga. Parecia não confiar totalmente. Claro que eu era aquela que se tinha ido embora. E que, embora tivesse regressado, agora tinha um outro olhar. Vivia na Nápoles alta. Não podia ser de novo plenamente aceite. Capítulo 45. Era verdade que eu tinha uma espécie de dupla identidade. À Via Tasso, Nino levava-me os seus amigos cultos, que me tratavam com respeito. Gostavam sobretudo do meu segundo livro. Queriam que eu deitasse uma olhadela às coisas em que andavam a trabalhar. Discutíamos os assuntos até altas horas da noite com ar de quem sabe muito. Perguntávamos-nos se o proletariado ainda existia ou não. Falávamos com benevolência da esquerda socialista e dos comunistas com azedume. São mais polícias do que os polícias e os padres. Andávamos à bulha por causa da capacidade de governação de um país cada vez mais desgastado. Alguns deles usavam orgulhosamente drogas. Ironizava-se a respeito de uma nova doença que a todos parecia um esquema montado pelo Papa Wojtyla para pôr fim às livres manifestações da sexualidade em todas as suas práticas possíveis. Mas não me limitava à Via Tasso. Movimentava-me muito. Não queria ficar prisioneira de Nápoles. Ia muitas vezes a Florença com as meninas. Pietro, há muito tempo, também em ruptura política com o pai, era agora, ao contrário de Nino, cada vez mais próximo dos socialistas, declaradamente comunista. Ficava lá umas horas, ouvia-o em silêncio. Tecia elogios à honestidade competente do seu partido. Falava-me nos problemas da universidade. Informava-me da aprovação que o seu livro estava a receber entre os académicos, sobretudo anglo-saxónicos. Depois segui a viagem. Deixava as filhas com ele e com Doriana e ia a Milão, à editora, principalmente para contrariar a campanha de difamação em que a Adele continuava a insistir. O próprio diretor me contara, uma noite em que me convidara para jantar, que a minha sogra não perdia nenhuma oportunidade de dizer mal de mim e que me andava a colar o rótulo de pessoa inconstante e não fiável. Por isso, esforçava-me para ser simpática com qualquer pessoa que encontrasse na editora. Falava de maneira culta, mostrava-me cheia de boa vontade em relação a todos os pedidos da secção de imprensa. Afirmava ao diretor que o meu novo livro já estava avançado, embora ainda não o tivesse começado. Depois retomava a viagem, de passagem ia buscar as meninas e descia novamente até Nápoles, adaptando-me mais uma vez ao trânsito caótico, às negociações eternas por qualquer coisa que me pertencia de direito, às filas cansativas e desordeiras, ao trabalho para demonstrar as minhas capacidades, à ansiedade permanente quando andava às voltas com a minha mãe pelos médicos, hospitais, laboratórios de análises. O resultado era que na Via Tasso e no resto da Itália me sentia uma senhora com uma pequena aura. E em Nápoles, pelo contrário, sobretudo no bairro, perdi a finura. A respeito do meu segundo livro, ninguém sabia nada. Se os abusos me faziam enfurecer, começava a falar em dialeto e a atirar os mais obscenos insultos. A única ligação entre o alto e o baixo parecia-me ser o sangue. Matava-se cada vez mais no Vêneto, na Lombardia, na Emília, no Lácio, na Campânia. De manhã, passava os olhos pelo jornal e, por vezes, o bairro parecia mais calmo do que o resto da Itália. Não era assim, evidentemente. A violência era habitual. Os homens andavam à pancada, as mulheres à chapada. Alguns eram mortos por motivos obscuros. Por vezes, até entre pessoas que eu estimava, a tensão subia e o tom tornava-se ameaçador. Mas eu era tratada com consideração. Em relação a mim, existia a bem-querença que se tem para com quem é um hóspede bem-vindo, mas que não deve pronunciar-se acerca de assuntos que não conhece. E com efeito sentia-me uma observadora externa e com informação insuficiente. Tinha constantemente a impressão de que Carmen ou Enzo ou os outros sabiam muito mais do que eu e que Lila lhes contava segredos que a mim não revelava. Uma tarde estava com as meninas no escritório da Basic Sight, três salas de cujas janelas se via a entrada da nossa escola primária. E como sabia que eu estava no bairro, Carmen deu um pulinho até lá. Perguntei por Pasquale, por simpatia, por afeto, embora naquela altura o imaginasse um combatente à deriva que continuava a participar em crimes infames. Queria saber se havia novidades. Mas pareceu-me que tanto Carmen como Lila ficaram tensas, como se eu tivesse pronunciado qualquer coisa imprudente. Não fugiram ao assunto, muito pelo contrário. Falámos muito tempo sobre isso. Ou melhor, deixámos que Carmen desabafasse os seus temores. Mas fiquei com a impressão de que, por qualquer motivo, achavam que a mim não se podia dizer mais do que aquilo. Duas ou três vezes encontrei também António. Uma vez na companhia de Lila, outra parece-me com Lila, Carmen e Enzo. Estranhei que a amizade entre eles tivesse reforçado assim. E pareceu-me surpreendente que ele, um esbirro dos Solara, se comportasse como se tivesse mudado de patrão. Parecia estar ao serviço de Lila e de Enzo. Está bem, conheciam-se todos desde pequenos, mas senti que não se tratava de velhos hábitos. Quando me viram, comportaram-se os quatro como se tivessem encontrado por acaso. E não era assim. Pressenti uma espécie de pacto secreto que não tinham intenção de alargar também a mim. Tinha a ver com Pasquale? Tinha a ver com a atividade da firma? Tinha a ver com o salário? Não sei. António disse-me apenas numa dessas ocasiões: estás muito bonita de barriga. Ou pelo menos é essa a única frase que recordo. Era desconfiança? Não creio. Às vezes pensava que por causa do meu rótulo de pessoa fina, perdera, principalmente aos olhos de Lila, a capacidade de compreender e por isso ela quisesse proteger-me de ações em que eu pudesse errar por ignorância. Capítulo 46. Mas alguma coisa não encaixava. Era uma sensação de indefinição. Sentia-a mesmo quando tudo parecia explícito, não mais do que um dos velhos divertimentos infantis de Lila, orquestrar situações em que dava a entender que, sob a evidência, existia mais qualquer coisa. Uma manhã, também na Basic Sight, conversei um pouco com Rino, que não via havia muitos anos. Achei-o irreconhecível. Estava mais magro, tinha os olhos mortiços. Acolheu-me com um afeto excessivo. Chegou a palpar-me como se eu fosse de borracha. Falou à toa de computadores, do grande volume de negócios que controlava. Depois mudou de repente. Deu-lhe uma espécie de ataque de asma. Começou a injuriar a irmã em voz baixa, sem nenhum motivo evidente. Eu disse-lhe: tem calma, e queria ir buscar-lhe um copo de água. Mas ele deixou-me em frente da sala fechada de Lila e desapareceu, como se receasse que ela o repreendesse. Bati, entrei. Perguntei-lhe com cautela se o irmão estava doente. Fez uma expressão de enfado e disse: sabes bem como ele é. Fiz sinal que sim. Lembrei-me de Elisa. Murmurei que, com os irmãos, nem sempre tudo é linear. Entretanto vieram-me à cabeça Pepe e Gianni. Disse-lhe que a minha mãe estava preocupada com eles. Queria livrá-los de Marcelo Solara. E disseram-me para lhe perguntar se tinha hipótese de lhes dar emprego. Mas aquelas palavras, livrá-los de Marcelo Solara, dar-lhes emprego, fizeram-na contrair os olhos. Olhou para mim como se quisesse compreender até que ponto eu conhecia o sentido das palavras que pronunciara. Como teve de se convencer que eu não lhes conhecia todo o sentido, disse com aspereza: não posso tê-los aqui dentro, Lenu. Já basta o Rino. Já para não falar dos riscos que o Genaro corre. Eu, naquele instante, não soube o que lhe responder. Genaro, os meus irmãos, o dela, Marcelo Solara. Voltei ao assunto, mas ela retraiu-se. Falou de outra coisa. A mesma maneira de torcer o nariz e se esgueirar aconteceu depois a propósito de Alfonso. Ele trabalhava então para Lila e Enzo, mas não como Rino, que vagueava por ali sem fazer nada. Alfonso era competente. Levaram-no às empresas para recolher dados. A ligação entre ele e Lila, porém, pareceu-me muito mais forte do que qualquer relação de trabalho. Não era a atração repulsa que Alfonso me confessara no passado. Agora parecia ser algo mais. Da parte dele havia uma necessidade, não sei como dizer, de não a perder de vista. Era uma relação singular. Parecia baseada num fluxo secreto que, partindo dela, o remodelava. Depressa me convenci de que o encerramento da loja da Piazza dei Martiri e o consequente despedimento de Alfonso estavam relacionados com esse fluxo. Mas se experimentava fazer perguntas: o que aconteceu com o Michele? Como foi que conseguiste livrar-te dele? Por que foi que ele despediu Alfonso? Lila dava uma risadinha e dizia: quem dizer-te? O Michele já não sabe o que quer. Fecha, abre, faz, desfaz. E depois chateia-se com as outras pessoas. A risadinha não era de escárnio, de contentamento ou de satisfação. A risadinha servia-lhe para me impedir de insistir. Uma tarde fomos à Via de Emília às compras. E como aquela zona fora durante anos o reino de Alfonso, ele ofereceu-se para nos acompanhar. Um amigo seu tinha uma loja boa para nós. A sua homossexualidade agora era conhecida. Alfonso continuava a viver formalmente com Marisa, mas Carmen confirmara-me que os seus filhos eram de Michele e também me segredara. A Marisa agora é amante do Stefano. Sim, Stefano, o irmão de Alfonso, o ex-marido de Lila. Era esse o novo mexerico que andava de boca em boca. Mas o Alfonso está-se nas tintas, acrescentara com manifesta simpatia. Ele e a mulher fazem vidas separadas e continuam a viver juntos. Por isso não fiquei admirada por o amigo comerciante ser, como o próprio Alfonso Nulu apresentou, divertido, um paneleiro. O que me admirou foi o jogo que Lila o persuadiu a fazer. Estávamos a experimentar vestidos para a mamã. Saíamos dos gabinetes, víamos-nos ao espelho e Alfonso e o amigo admiravam-nos, aconselhavam-nos, desaconselhavam-nos, numa atmosfera, ao fim e ao cabo, agradável. Depois Lila começou a desatinar, sem motivo, de testa enrugada. Não gostava de se ver. Tocava na barriga pontiaguda. Estava cansada. Dizia a Alfonso coisas como: o que achas? Não me aconselhes coisas erradas. Tu usarias uma cor assim? Percebi naquilo que se passava à minha volta a habitual oscilação entre o que era visível e o que ficava escondido. A certa altura, Lila agarrou num vestido bonito e, como se o espelho da loja se tivesse partido, disse ao ex-cunhado: mostra-me como me fica. Disse-lhe estas palavras incongruentes, como se fosse um pedido usual, tanto mais que Alfonso não se fez rogado. Agarrou no vestido e fechou-se no gabinete durante imenso tempo. Eu continuei a experimentar vestidos. Lila olhava para mim, distraída. O dono da loja fazia-me uma festa por cada peça que eu vestia e, entretanto, esperava, perplexa, que Alfonso reaparecesse. Quando isso aconteceu, fiquei de boca aberta. O meu velho companheiro de carteira, com o cabelo solto, o vestido elegante, era uma cópia de Lila. A sua tendência para se parecer com ela, que eu há muito notara, subitamente concretizara-se. E naquele momento, talvez ele até fosse mais bonito, mais bonita do que ela. Um homem-mulher, daqueles de que eu falara no meu livro, pronto, pronta a encaminhar-se para a estrada, para onde se vai para a Madonna Negra de Monte Vergine. Perguntou a Lila, um pouco ansioso: gostas de ti assim? E o dono da loja aplaudiu com entusiasmo e disse com cumplicidade: eu sei quem é que gostaria de ti. Estás linda. Insinuações, factos que eu não conhecia e eles sim. Lila fez um sorriso pérfido. Balbuciou: quero oferecer-te. Nada mais. Alfonso aceitou com alegria, mas não houve mais palavras. Como se Lila lhes tivesse ordenado, a ele e ao seu amigo sem voz, que bastava. Eu já vira e ouvira o suficiente.